sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. A gente se descuidou. Estou

sei o que passar. Quando gasolina que o ar fumaça, chega para lá, menina, não te voltas graça. Deixou assim seu Portugal. Como tantos outros, ele não perdeu a esperança. O português que deixou seu Portugal. Aqui, à noite, junto aos seus amigos, ele procura viver. Olhar em seus filhos, ele canta para esquecer. Ele canta fados tristes e tradicionais. O português que deixou seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu pai. Enquanto sua mulher escreve dia a dia, ele vai pensando em voltar. Para ele, a sua maior alegria era seus filhos beijar. Duas malas de cartão numa terra de França. O português regressa ao seu país natal, levando com ele carinho, amor e esperança. O português que entra enfim a Portugal. O português que entra enfim a Portugal. Lembro-me de um menino, um loirinho sonhador, que dia e noite sonhava um dia ser cantor. Depois cresceu e então pela internet andou. Foi na canção do Orkut que o Herman despertou. E com a ajuda do Herman mais uma estrela nasceu. Hoje canta, é feliz e o menino era ele. Herman José, obrigado. Herman José, Herman José, obrigado.

Escondidinho, um beijinho pode.

paixão só passa quando te tiver teu lado no meio da tua raça. Deixar de ser quem sou, pertencer ao povo teu. Ai cigano, esta paixão só me passa quando me vira teu lado no meio da tua raça. You.